hoje eu não falei. Me enrolar no seu cabelo dourado de sol. Quero ouvir da sua boca tudo o que você quiser dizer. Desvendar esse mistério durante o verão. Seu sono negro, o silêncio, o suor, e dançar na sua sombra, arrumar o samba, rock and roll, nas manhãs de calor. Ei, ah, quero lhe dizer um dia tudo que um dia eu não falei. Me enrolar no seu cabelo dourado de sol. Quero ouvir da sua boca tudo o que você quiser dizer. Desvendar esse mistério durante o verão. E beber de seu sono negro, o silêncio, o suor, e dançar na sua sombra, arrumar o samba, rock and roll, nas manhãs de calor.